monstro aqui tem apenas 20 anos. Seu segurança, muita bala em um cano. 9 na cintura, quadrada sua altura. Sua limousine tá na área, uma viatura. Hollywood um caralho, aqui é Ceilândia. A vida é real, de muita importância. O roteiro aqui não tem final feliz. A direção não era bem o que eu quis. Pra que dublê se eu mesmo faço a cena? Mas que pena, traz outro à toa aqui, que esse aqui já era. Aqui as mães choram de verdade. Aqui se brinca e se lida com a maldade. Chegar aos 18 em meio à malandragem. O filme aqui é foda, é trairagem. Não tem mocinho, só tem bandido. Polícia fez tanto faz, você tá fudido. Trele confusão, fuga de carreta. Pistola 45, tiro de escopeta. E o capeta andando a seu lado, botando pilha em você, só mais um finado. Tá ligado? Cirurgia, irmão, tá real. Siga tua trilha, ande na moral. A vida aqui é um curta-metragem. Se liga aí, superstar da malandragem. História verdadeira, superstar. Aqui não é brincadeira, superstar. O filme é triste, final feliz não existe, superstar. Olha sua volta, tem que ter coragem, superstar. Não queira ser superstar da malandragem, superstar. Deus protege porque é o pai de todos. Pare, pense, repense e pense de novo. Existem os pesadelos que andam, psicopatas que falam das sombras e dos passos de que nós pisamos. Todos os homens são cópias do estatuto divino. Independente da cor, se é homem ou menino. De tempos antigos, antigos raciocínios é que regem e regram nossas mentes e domínios. Respirar do mesmo ar, comer do mesmo jeito, só não morrer pelo mesmo tiro. Eu afirmo, é o que separa as raças. Por isso damos graças, Cristo nos deu diferentes valores. E que cada um sinta, véi, sua própria dor. O dia e a noite estabelece acerto e erro. Claro, poema, cifrado, casa, igreja ou terreiro. Velhos ditados são ditos apenas para agradar. E seu caminho é só você, quem vai decidir? É ruim, pois a montanha a você nunca virá. Amigos não existem há tempos atrás. Não confie em sua sombra, que ela pode te denunciar. Pensar, refletir ao longo de longos anos, no mal que é feito aos outros em seus anos. Em tudo que é fácil, mais difícil está sendo viver. Mas é assim, um ganha, outro tem que perder. Em cirurgia moral, você pode crer. É difícil saber, difícil achar o caminho. É só ter fé em algo e usar seu raciocínio. Cuidado com inimigos e até amigos. O filme da vida, autores homicidas. É cabreiragem demais, aqui é sem saída. Esquema suicida, trairagem, coragem, superstar da malandragem. História verdadeira, superstar. Aqui não é brincadeira, superstar. O filme é triste, final feliz não existe, superstar. Olha sua volta, tem que ter coragem, superstar. Não queira ser superstar da malandragem, superstar. A vida é um livro de vários autores, marginais, mendigos, pobres ou ricos. Por pior que sejam, todos têm os seus valores. E suas dores são comparadas a punhaladas. O jogo é foda, você mata ou morre, faça sua aposta. Um corpo jogado sem vida ainda descoberto. Diagnóstico dado nunca será completo. Que fudidos estamos a cada dia que passa. Infelizmente, violência de graça. Retrato falado, corpos crivados de bala. A lei do mais forte é que mais alto fala. M Norte sem sorte, boas-vindas à morte, véi. Eu me recordo meu chegado fréu. Na minha ou na sua quebrada, eu sei como é a parada. Amigos morrendo, donas estupradas. Criada por pais, mais tarde assediadas. E a merda tá feita e nada mais se fala. Se eu te peço um conselho, você me dá uma arma. Esperando que eu mate sem medo e sem falha. Se você acha certo, matar seu desafeto. Vá adiante, termine e faça o serviço completo. Mas o livro sagrado poderá te dar o domínio. Em cirurgia moral, aguçando o seu raciocínio. Pense na verdade antes do que você faz. Diferentes valores entre marginais. A bíblia do bandido, ficha criminal. Pode crer, véi, cirurgia moral. História verdadeira, superstar. Aqui não é brincadeira, superstar. O filme é triste, final feliz não existe, superstar. Olha sua volta, tem que ter coragem, superstar. Não queira ser superstar da malandragem.